Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez neste lugar, Senhor. Glorificamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Te louvamos por esse lugar existir, Senhor. Te louvamos, Jesus, por nos dar a graça de se reunir nesse lugar, Jesus, como uma grande família, Senhor. Te louvamos, Jesus, porque um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos deu a graça de ter um encontro, uma experiência genuína com o teu Espírito, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos salvar. Obrigado pela tua glória manifestada em nossas vidas. Obrigado pelo selo do teu Espírito que está sobre cada um de nós, que é o penhor da nossa herança, Senhor. É a presença do teu Espírito em cada um de nós que é a garantia de que somos salvos, de que estamos selados por ti, que somos propriedades do Senhor, selados e pertencentes ao Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar a graça de caminhar contigo, de sermos teus discípulos, em teu santo nome. Amém. Eu quero falar sobre o perfil de um discípulo de Cristo nessa noite. Então vai ser uma pregação temática e eu vou estar abordando com vocês, talvez não todos os textos bíblicos, porque estarão ali anotados e eu mando para vocês amanhã ou depois no Metalcast, a gente coloca o esboço junto com a pregação em anexo lá, ok? Então, o perfil de um discípulo de Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo, por declaração, são discípulos de Cristo. Amém? Discípulos, aqueles que são ensináveis, que se colocam no caminho de imitá-lo, no caminho de ouvir dele, de praticar todos os ensinamentos do seu mestre, que nesse caso é Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas, o mestre sobre as nossas vidas, aquele que contém sobre o nome dele todo o senhorio da sua palavra. Jesus é o único que é capaz de mudar a palavra. Ele é capaz de acrescentar à palavra o que ele bem entende, né? Quando ele chega na terra, quando ele se torna um Deus encarnado, haviam questões no Antigo Testamento em que as pessoas não entendiam, e ele falava assim: olha, vocês ouviram o que foi dito? Era assim, a partir de agora é assim. Eu, porém, vos digo que a partir de agora mudou o negócio. A partir de agora é assim. Antes era regido pela lei e agora há uma nova família regida pela graça. Amém? Todos estão agora debaixo dessa graça e os discípulos dele não andam mais segundo a lei, mas andam segundo a graça que por meio dele é colocada sobre mim e sobre você. Então esse discípulo, o qual está inserido eu e você, todos nós temos algumas características que devem fazer parte da minha e da tua vida. Amém? Como discípulo que somos. Então, assim, se algumas coisas começarem a confrontar o meu e o teu coração, talvez seja o momento de nós avaliarmos mesmo como anda essa parte da nossa vida como discípulo, como aluno, como aquele que está ali para aprender. Amém? Uma das coisas que eu sempre ouço em discipulado, e que é uma grande verdade, que todo discípulo tem que ser ensinável. Se você não é ensinável, a vida cristã não serve para você. Todo o discípulo tem que ser ensinável, ele tem que estar disposto a mudar, ele tem que estar disposto a ser ensinado, de alguma forma, ele precisa estar aprendendo a mudar. Ninguém é dono da verdade, né? Mas sempre disposto a mudar. Então, a primeira característica que faz parte do perfil de um discípulo de Cristo é que ele coloca Cristo em primeiro lugar em todas as áreas da vida, tomando a precaução de se separar do pecado. Lá em Mateus 22, 37, quem tiver a Bíblia NVI pode me acompanhar, ou as demais versões também, mas eu vou estar lendo na versão NVI e quem tiver com a NVI me acompanhe. Lá em Mateus 22, 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Então, discípulo de Jesus deve amar a Deus com toda a sua essência vital de vida, desde a sua mente, seu coração, suas emoções, o seu corpo, tudo isso é voltado para o Rei, para o Mestre, para aquele que está como Senhor absoluto de nossas vidas. Amém? Fale assim: Jesus é Senhor da minha vida. Amém? Inegociável isso. É inegociável. Amém? Essa semana lá, aquilo que eu tinha falado domingo passado, eu fiz a bênção de postar no Facebook aquela questão da comparação entre Jesus e os demais líderes do mundo todo. Para quê, né? Comprei uma briga. É brincadeira, é verdade. Então, eu acho legal isso. Eu fico feliz quando as coisas que eu posto lá, os caras ficam loucos da vida, né? Tem uns... Olha, gente, eu estou desconfiado que as drogas nas igrejas estão tomando conta mesmo. Porque o que tem de crente drogado? Você pode estar drogado para falar aquelas coisas ali, sabe? Eu acho que ninguém sã, sem consciência, não fala algumas heresias como está sendo dito ali. Então tem uma erva da boa aí rolando nas igrejas aí, cara. É, tem, né, Borne? Tem alguma coisa aí que a gente não sabe. Eu acho que ninguém provou ainda, mas os caras estão provando, porque tem umas teorias aí que, ó, o bicho está pegando, né? Não vou falar para, não vou falar agora essas coisas para não desviar o foco, né? Mas quem tem eu no Facebook lá pode acompanhar lá meu dom primeiro, que é a paciência, porque mais do que nunca eu sou o cara que mereço o prêmio Nobel da paciência sobre a face da Terra, o Papai Noel mesmo, né? Então, a primeira coisa que coloca em primeiro lugar Jesus em todas as áreas da sua vida, como primícia, como o primeiro, amém? Porque ama esse Jesus, ama esse Deus. Hoje eu estava ouvindo uma música do Rod Stewart, um cantor novo aí que surgiu agora. Ele lançou uma música recentemente chamada Sailing. É, we are sailing, we are sailing, né? Muito linda. E essa música, mas pior que essa música, é uma música gospel mesmo, porque ele fala sobre a trajetória da humanidade, né? Você navegando sobre os mares, você vivendo a vida, procurando alcançar, chegar lá na presença de Deus, e no final ele ora, ele fala: ó Senhor, me ouça, ó Senhor, me ouça. Rod Stewart falando isso, né? Eu acho maravilhoso, porque a visão dessa igreja não é uma visão que procura olhar para as características do reino, as mensagens do reino somente dentro dos limites do reino, mas também olhar para fora e ver que o reino também se expressa de alguma forma na boca de muita gente aí, porque Deus é o Senhor da terra, amém? Eu não estou propondo um tipo de ecumenismo, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou propondo assim algum tipo de coisa do tipo que agora nós vamos abraçar todas as religiões do mundo, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que às vezes Deus usa a boca de pessoas que não tem nada a ver necessariamente com igreja, com evangélico, e Deus usa a boca dessas pessoas, né? Uma menina que eu sou fã, eu estava falando agora há pouco sobre isso, vocês vão rir. Lá vai eu. Xuxa não. Não, Xuxa não, porque Xuxa é mistura de dois, né, de dois demônios lá, né? Brincadeira. Não, é uma menina chamada Miley Cyrus. Quem conhece? Que é a tal da Hannah Montana. O meu sonho é ter o cabelinho igual a da Hannah Montana, assim. Tem uma música chamada The Climb. Depois você procura no YouTube e ouça. Depois você procura em nome de Jesus uma música no YouTube chamada The Climb e você veja a tradução dessa música. Então, nos dias que eu estava em crise mesmo, confessando para vocês isso para vocês, nos meus tempos de crise, vivendo o meu momento das minhas crises de pânico, eu precisava ouvir música. Então eu lia ou ouvia música para me ajudar em alguns processos, porque a forma como Deus fala comigo é por meio de palavras, né? Tanto escritas quanto cantadas. E essa música foi uma música que muitas vezes me encorajou. Muitas vezes me encorajou. Essa música chamada The Climb, da Miley Cyrus, ou a famosa Hannah Montana, para quem... Né? Miley Cyrus, Miley Circus, Miley sei lá o quê. A Miley para os íntimos, tá? A Miley. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos aprender mesmo. O bom discípulo é esse cara que tem a mente, que consegue detectar as coisas do reino reveladas aí fora. Amém? revelado aí fora. Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Uma vez eu estava assistindo um canal espírita, né? Assistindo, não, ouvindo na rádio, estava lá, não tinha nenhum CD para ouvir. Falei, ah, vou ver essa rádio. Aí começou, Momento Espírita. Falei, ah, eu nunca ouvi, vou ver se esse negócio presta, né? Deixa eu ouvir aí. Aí o cara começou a falar umas coisas lá, cara, de Jesus, lá, sobre família, melhor dizendo, que eu falei, pô, isso aí é verdade, cara, isso é muito interessante. Daqui a pouquinho ele se perdeu lá, falei, não, isso aí não presta, isso aí já... Então, assim, retém o que é bom e o que, né? Eu não estou dizendo que você tem que assistir o Momento Espírita, não é isso, ok? Não é isso. Só estou dizendo que você, a maturidade, ela te traz isso, ela te traz o discernimento de você olhar para as coisas, um filme, uma propaganda... Né? Esses dias a Cecília mostrou pra gente lá no, na célula, mostrou um clipe de uma banda também lá, foi muito interessante lá, bem interessante o clipe do Paramore, né? Acho que é o último clipe do Paramore, bem interessante, assim, extraiu uma mensagem e trouxe pra célula pra gente, olha, essa música falou comigo nesse sentido, e a gente pegou, né, e trabalhou isso na célula, amém? Porque eu não sei quanto vocês, porque tem muito clipe gospel aí que você termina o clipe e não tem nada para falar do clipe, não tem uma reflexão, o clipe não fala com você, não tem nada. Não é verdade? Né? Principalmente os funk gospel, né? Esse daí é pior ainda, né? Porque para mim não é, tem certos estilos que não adianta, gente. É do diabo e acabou, entendeu? É do satanás e não tem conversa. Tô brincando, tá? Tô brincando. Para quem não me conhece, eu sou muito zoão. Então... Amém, né? Amém. No fundo, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas tudo bem. A segunda coisa é que ele se disciplina diariamente para manter uma hora silenciosa com Deus e está sempre desenvolvendo sua vida de oração. Então, a maior luta, eu acho que eu e você enfrentamos na vida cristã é o nosso tempo de devocional. É ou não é verdade? Manter a disciplina de todas as manhãs acordar ou de tarde ou de noite, ter esse tempo a sós com Deus, de leitura da palavra, de busca, a leitura de um livro, de oração, é uma dificuldade, é uma luta que todos nós enfrentamos, sem exceção, até criar uma certa disciplina, até você conseguir que aquilo se torne um hábito na sua vida, é uma luta, mas todo discípulo de Jesus tem que ter a consciência de que ele precisa buscar esse tempo com Deus todos os dias, não é de vez em quando. Não é só quando tem renovo. Não é só quando o pastor vem aqui e dá uma lavada em todo mundo. É na segunda, todo mundo está cedinho lá. Não é só quando Satanás aparece de noite para você. Porque você sabe que o diabo é o maior evangelista e avivalista da história da igreja, né? Você quer ver você se pegar em Deus? Deixa o diabo aparecer para você ver uma coisa. Vamos orar agora para ele aparecer para você nessa noite? Mas tem gente aqui que faz jejum de 40 dias se o Satanás aparecer. Você quer apostar? Verdade. Eu vou começar a orar. Começar a orar, pedir uma ajuda. Essa igreja está precisando de um avivamento, está precisando de uma reforma. Então, até uns camaradas que eu já tenho, vou indicar. Ó, começa por esses. Vou liberar. Falo, olha, você tem uma semana aí para trabalhar com esses daqui. Está, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha só que interessante. Isso é o discípulo, você e eu. Paulo falando para mim e para você: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vou falar mais uma vez, eu já falei isso milhões de vezes, vou falar mais uma vez. Aprenda a todo dia de manhã pegar a sua Bíblia, colocar do lado da Bíblia um caderninho, uma caneta, e vai anotando, vai esmiuçando, vai comendo e ruminando. Você não é vaca, mas pode fazer também. Vai ruminando, amém? Come, rumina, que nem vaca mesmo, amém? Certo? Fala para o seu irmão que está ao seu lado, você é uma vaca, né? Amém? Então é isso. Vamos nos tornar vacas de Jesus, aprende? Amém? Exercer o princípio de ruminar, de comer, rumina e vai lá, mastiga esse negócio, faça a palavra tomar esse gosto, se tornar carne. Eu hoje, se você me perguntar qualquer coisa da Bíblia, eu sei onde está, eu vou procurar, está lá, sei onde está. Por quê? Horas e horas e horas e horas gastas desde a minha conversão, em cima de leitura, leitura, leitura, leitura, leitura, leitura. Eu preciso conhecer, eu quero conhecer esse livro, eu quero conhecer o Deus a quem eu professo, esse Deus que eu estou anunciando, eu preciso conhecê-lo, em nome de Jesus. Amém? Amém? É por isso que esses ateus de Araque não dão nó em mim, dão em nó em bisonho, mas em mim não dá, entendeu? Vem com blá, blá, blá, blá, blá, não. Vou falar de novo, um baita de um guru aí, esses tempos, eu fico num ódio, cara, eu fico passado, porque YouTube é a minha aprovação, sabe? Porque eu não posso ver um vídeo assim, eu quero ver um vídeo da Miley Cyrus, assim, né? Qualquer vídeo que eu vou ver, assim, tem 10 vídeos de ateu do lado, assim, ó, você não consegue, qualquer vídeo que está Deus, assim, tem 40 vídeos detonando a religião e detonando a Bíblia e detonando Deus. Vai lá, procura um vídeo falando de Jesus para você ver se não vai ter um feliz, um desgraçado do inferno do lado falando. Entendeu? Vai ver se não está lá. Todo que é vez, toda vez que eu entro no YouTube é isso. E eu fico na carne. Aí o Mané falou assim, que Deus deu os 10 mandamentos para você. E se você não obedecer eles, ele vai mandar você para o inferno. Mas não esqueça de uma coisa, ele te ama. E um auditório em todo levantou assim, aplaudiu aquilo, como uma verdade aquilo. Vou falar de novo, a maior idiotice que você pode falar para um cristão é que um cristão vai para o inferno porque não obedece os 10 mandamentos. Todo cristão só vai para a eternidade, não tem nada a ver com 10 mandamentos. A eternidade é só por meio da graça. A graça é a única ponte, é o único poder que é capaz de encaminhar você para a eternidade. A lei só existe para eles. Se aqueles idiotas querem viver debaixo da lei, é para eles mesmo que ela foi escrita. A lei foi escrita para que todos fossem condenados diante de Deus. Já a graça é para que todos tenham a oportunidade de estar na presença do Rei. Amém? Então, quando eu vejo esses vídeos, eu dou risada. Eu falei, mas esse cara é um burro. E mais burro é ele, mais burro que ele é quem levanta e aplaude. Aí aquela taiazada fica toda doida. Ah, como ele é inteligente. É inteligente para crente burro que não conhece. Mas se você é um cara que conhece a palavra, esse tipo de coisa não dá nó em você. Não dá nó. Porque só quem é salvo pela graça, quem entendeu a graça, não cai nessas marmeladas, nessas burrices que estão por aí. Graça é graça, amém? Jesus me tirou debaixo da lei, não sou mais movido por ela, agora é a graça, não tem mais nada aqui, ó. É só eu e ele, é o sangue dele que está sobre mim agora, e eu sou movido por isso, para todo sempre, ninguém, nenhum ser humano, desde Adão até o último a nascer, entrará nos portais da eternidade um dia, por meio da lei. Porque um dia não matou, não roubou, porque obedeceu o pai e mãe, porque não teve outros deuses. Estou dizendo que tudo isso daí, de alguma forma, é bom. Mas todo que vai entrar naqueles portais, vão entrar por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E somente por esse meio. E mais nenhum outro meio. Mais nenhum outro meio. Por isso que quando o cara, você está fazendo evangelismo, ele fala assim, mas eu não mato, não roubo. Eu falei, pois é, cara, você vai para o inferno não matando e não roubando, da mesma forma. Você vai para o inferno sendo o cara mais bonzinho da face da terra se você não tem o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém? No entanto, o ladrão lá na cruz, no seu último suspiro, clamou pelo perdão e pela graça de Deus e ele foi salvo. Aí os caras ficam loucos, que isso é injustiça da parte de Deus. Daí Paulo vem e fala assim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O absurdo da graça é que os trabalhadores começam a trabalhar 8 horas da manhã, se lasca trabalhando, aí chega uns que começam meio-dia, se lasca trabalhando, um chega às 3 horas da tarde, outro chega 5 para 6, 6 horas termina o expediente, o patrão vem e paga todo mundo o mesmo salário. Aí o cara que chegou às 8 ficou doido. Peraí, como é que é esse negócio? A gente trabalhou mais que esses filhos de mamãe aí? Você vai pagar a mesma coisa para eles? Vou. Porque eu sou o Senhor da Seara. Olha lá, a parábola dos trabalhadores. Está tudo lá. Diante dele não tem essa. O cara que se converteu lá no, na cruz, lá no último suspiro, entra por meio da graça. O cara que viveu 80 anos na fé, entra por meio da graça. Nenhum tem um lugar especial a mais do que o outro. Todos são salvos por meio dessa graça maravilhosa que a todos alcança. Amém? Agora, aqueles que querem ir pela lei, basta, Paulo fala, ele tropeçar num único pontinho da vida dele. Num único ponto da lei que ele tropeça, ele já cai no colo do capeta. Um ponto na vida dele em que ele vacilar, se ele é movido pela lei, ele está condenado. Ele está condenado. A terceira coisa, ele deseja aprender e aplicar a palavra de Deus através de estudos regulares. Seus objetivos são os mesmos que Deus estabeleceu nas Escrituras. Amém? Nesse caso, o mesmo texto. Quarto ponto, ele está disposto a pagar qualquer preço para cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém? A vontade de Deus deve ser cumprida na minha vida, nem que seja necessário eu abandonar os meus próprios sonhos para abraçar os sonhos de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Quinta coisa, ele manifesta um desejo de testemunhar, compartilhar sua fé e desenvolve constantemente sua habilidade em apresentar o Evangelho. Eu já tenho falado muitas vezes que mais do que nunca nós temos uma oportunidade de cumprir em definitivo a grande comissão sobre a face da terra. Porque nós temos hoje uma ferramenta poderosa que é a internet. Internet para mim só serve por um propósito, um objetivo. Eu só tenho o Facebook para uma coisa. E não é para ficar de conversinha com ninguém. Para fofocar. Para brigar com ateu. Só para isso que eu tenho. O Orkut é a mesma coisa. Só sobrou eu lá, não tem mais nenhum amigo no Orkut. Eu entro assim, só atualização, não tem nada. Eu converso, oi, tem alguém aí? Faz até eco assim. É, colheita feliz, só eu lá. Eu roubo de mim mesmo na colheita feliz. Lá. Ninguém quer roubar mais de mim. Estou brincando, colheita feliz. É minha mulher que fica se enfiando lá nesse negócio. Eu sou true. Então, você ter essa estratégia, gente, sério. Porque o que eu vejo de gente entrando no Facebook ou qualquer outra coisa que seja para fazer porcaria, sabe? Para brigar com umas coisas assim que não tem nada a ver. Vamos arrumar o que fazer, vamos lá, sabe? Vamos lá. E eu, sabe, você tem que ser um formador de opinião. Um formador de opinião. Porque tem uns loucos querendo formar opinião que, pelo amor de Deus, até o diabo fica com vergonha. Eu falei, cara, fica quieto, por favor, não me envergonha. Né? Por favor. Né? Se ele falar que é satanista, o diabo vem e fulmina ele. Fala, olha, não queima o meu filme. Né? Eu acho que tem uns ateus aí que o diabo fala assim, ainda bem que ele falou que é ateu. Ufa, porque significa que ele não acredita nem em mim, né? Ufa. Se falar que é satanista, daí o diabo vai ficar brabo. Sexta coisa, ele frequenta uma igreja local e mantém contato íntimo com alguns outros discípulos, demonstrando amor e unidade. Volta a falar. Não existe igreja sozinha. Igreja que o cara é crente na casa dele, só ele, mais ninguém. Então assim, ele faz a abertura do culto, ele toca o louvor, ele prega a palavra e fica sentado ouvindo ele mesmo. Ele discipula ele mesmo, ele ensina ele mesmo, ele ora por ele mesmo, ele profetiza sobre ele mesmo, ele expulsa demônio dele mesmo, ele cura ele mesmo quando está doente, ele visita ele mesmo, prega o evangelho para ele mesmo. O cara faz tudo nele mesmo, tá certo? Ele tem comunhão com ele mesmo, ele se abraça, ó, irmão, seja bem-vindo nesse culto, nessa noite. Ele faz o dízimo, recolhe o dízimo, dá o dízimo, recolhe o dízimo, serve a ceia, né, ora, ele prepara tudo. Ele é só ele que é a igreja, mais ninguém. Por que que ele é só a igreja? Porque só tem hipócrita nas outras igrejas. Então, ele é tão santo que ele não pode se misturar com a cambada que nem vocês. Entendeu? Até eu entendo ele, porque eu também às vezes penso seriamente nessa questão. Mas o cara não consegue se misturar. Daí ele escreve livros, né? Para descer paulada na igreja, né? Desce livros. Eu gosto de citar nomes desses caras assim, né? Eles ficam inventando termos para derrubar a igreja. E assim, Jesus falou advertidamente, assim, bem claro, assim, olha, não tente tirar o joio Não mexa nem no joio. Porque esse negócio de você mexer no joio, nessa intenção de tirar o joio, você pode tirar o trigo junto. O joio e o trigo, essa separação compete a quem? Aos anjos do Senhor no último dia, a Bíblia fala. Que naquele grande dia, quem vai fazer a separação? Os anjos. Fica tranquilo que Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Agora o cara, não. Eles foram chamados para separar o joio do trigo. O Caio Fábio foi chamado para separar o joio do trigo. Ele é o anjo do Senhor que foi levantado nessa geração para fazer isso. E ele dá nome para bois. E eu dou nome para ele também. É ele mesmo. É ele mesmo. O negócio dele é salvar a igreja. De mim. Eu sou o Satanás. E só ele é o dono da verdade, mais ninguém. Né? O outro é tal do Paulo Brabo. Paulo Brabo é isso aí, né? Certo? Tem um amigo meu que se desviou, apostatou na fé depois que leu um livro chamado Cristianismo Pagão, Paulo Viola, acho que é isso, escreveu lá, apostatou na fé, chutou o pau da barraca, né? Porque esses caras estão salvando a igreja da igreja, né? E assim, agora a igreja é isso, o cara, você viver na tua casa, você só assistir culto online, não sei de onde que ele vai continuar assistindo, porque se todo mundo entrar na dele, acabou o culto online, né? Mais uma, ele vai ter que fazer o culto online para ele mesmo assistir, né? Ele vai ter que colocar assim, ele vai ter que estar pregando e com uma telinha assistindo a si mesmo, assim. Então eu não sei o que esses caras querem, não sei mesmo, sério mesmo, não sei. Igreja está cheia de problema? Está cheia de problema, entendeu? Mas a minha família está cheia de problema. Desde criança, e nem por isso eu deixo de amar meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, os cunhados a gente engole, a gente atura, né? Mas os irmãos a gente ama, não é verdade? Então aqui ninguém é cunhado, a gente é tudo irmão aqui, né? Bem, se você é cunhado, olha, aí vai ser difícil, mas se você é irmão, nós temos a obrigação de nos amarmos, amém? A outra coisa é que ele demonstra um coração de servo e um sincero interesse em ajudar outras pessoas. Amém? Coração de servo. Domina o coração de todo discípulo de Jesus Cristo. O filho não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós, como discípulos dele, estamos aqui para imitá-lo nesse quesito. A outra coisa é que ele demonstra fidelidade nos seus relacionamentos com os outros membros do corpo de Cristo. Fidelidade. Amém? Eu acho muito legal assim, quando a pessoa vai migrar da Gólgota para uma outra igreja, me procure e fala, ó, Pipe, é o seguinte, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou, eu estou indo para uma outra igreja. Fala, amém, irmão, vai na paz. Tem uns que quando vira a esquina a gente solta o rojão, né? A gente fala assim, graças a Deus foi tarde, né? Mas tem uns que a gente se entristece, né? A grande maioria a gente fica triste por isso. Agora tem gente que não, tem gente que vira as costas. Foi. Você, eu sou o objetinho descartado. Sou um bicho assim, né? Que ele usa, eu falei, não tem consideração nenhuma. Ele simplesmente sai e vai embora. Nem um obrigado não diz. Tem muita gente nesses 12 anos de ministério que simplesmente foram, mas nunca ligaram para dizer, olha, estou indo. Obrigado por tudo que você investiu na minha vida, pelo tempo que eu estive aí. Muito obrigado, nunca. Tem gente que não, que vai. Volta nunca mais. Então tem fidelidade, né? Reconhece, tem reconhecimento, tem gratidão pelo outro. Não é verdade? Eu, antes de eu sair de Foz do Iguaçu e vir embora para Curitiba, meu pastor foi na minha casa orar comigo lá. E eu falo, ó, estou indo embora, né? Estou indo para Curitiba. Deus me chamou para ir para lá, então eu tenho que ir embora. Está tudo bem. Quando eu volto lá, vou lá, abraço ele. Ele não está mais lá agora, mas meus irmãos estão lá. Então não tem briga. Me perguntaram lá em São Paulo, quando que eu rompi com a igreja presbiteriana? Eu falei, eu nunca rompi com a igreja presbiteriana? Nunca rompi? Como? O que é esse negócio de romper? Romper o quê? Não tenho o que romper. Não saí brigado com ninguém, não briguei com ninguém. Não rompi nada. Quando eu vou lá, a minha igreja está lá. Vou lá, oro com eles lá, canto aqueles hinos legal do Rinário Presbiteriano. Muito bonita aquelas músicas, né? Amém. Amém? Fidelidade. Nona coisa, essa questão de que ele é aprendiz. É educável sem restrições, ou seja, é ensinável. Amém? todo discípulo deve ser ensinável, pronto realmente a aprender, aberto para ser ensinável, para ser ensinado, melhor dizendo. A outra coisa é que ele não demonstra confiança na carne, Gálatas 5,16. Isso é muito bom, jovens, vocês lerem. 5,16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? O discípulo não negocia com a sua carne. O discípulo não negocia com a sua carne. Negociou com a carne, o bicho pega. Você vai mesmo para o vinagre. Não negocie com ela. Uma outra palavra que pode ser dita nesse sentido é: não faça acordos com a sua carne. Não faça acordos com ela. Ela é astuta, né? Não fique de conversinha com aquela tua amiga no teu trabalho. Não fique dando trela para isso, sabe? Não fique. Não fique. Amém? Ouviu aí, velho e Mari? Não fique de conversinha um com o outro aí durante o trabalho aí. Não estou brincando, eu sou marido e esposa, trabalham juntos, né? Minha esposa mesmo, eu vivo de conversinha com ela, né? Eu estou falando de amiguinho, né? Sabe como é que é, né? Sabe aquele cara no teu trabalho que é bonitão assim, tipo eu assim, né? Bonitão assim, e que você olha e fala assim, meu Deus, né? Então, esse cara aí fique longe, né? Ou aquela companheira do trabalho que você sabe que para o trânsito, a mesma coisa, sabe? Fique esperto. Fique esperto com conversa no Facebook, com homem ou, né, com o sexo oposto. Fique esperto, sabe? Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto. Porque, olha, nesses 12 anos, e principalmente dos últimos tempos para cá, o que eu tenho visto de gente que está abandonando tudo por causa de pessoas que conheceu pela internet e nunca nem viu pessoalmente. Nem pessoalmente conheceu. Se apaixonou virtualmente falando. Sexo virtual. Casou virtualmente, abandonou tudo virtualmente, sabe? Tipo Tron, né? Tron, aquele filme assim, né? Aquilo lá tá quase realidade já, né? Tá mais ou menos naquele nível a coisa assim, né? Os caras se apaixonam virtualmente, não convivem com a pessoa, acha que uma conversinha de Facebook ou de internet, de como é que é? ICQ, né? Uma coisa nova agora, né? Que saiu agora, é ICQ, né? Um novo bate-papo, ICQ. Então os caras acham que é isso, que essas conversinhas aí, daí você dá uma trelinha e quando você viu, você está lá até o pescoço e já era. E não tem Superman e Mulher Maravilha nesse quesito, gente. Nós todos somos farinha do mesmo saco. Fez acordos com a carne, qualquer um de nós vai pro vinagre. Não faça acordos com a sua carne, não faça, fuja. Faça igual José, pula a janela e ó, corre. Bem, se eu ver você correndo na rua, já sei por que você está correndo aí. É que você vai, irmão? Estou correndo, Pipe. Você falou para mim domingo que eu tenho que correr, então é isso. Então corra. Ele não tem um espírito de independência, mais uma vez uma exortação com relação a essa questão de o cara independente não precisa do corpo. Mentira do diabo. Precisa do corpo, precisa estar junto. Ele ama as pessoas e ele tem aprendido a disciplina em sua vida. Amém? Então, que a gente consiga guardar esse perfil na nossa vida e buscar ter esse perfil na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Traga uma ceia para mim, por favor. Alguém pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Tem água aqui? Ah, tem água aqui, não precisa não. Não precisa. Amém. Eu quero orar consagrando os alimentos, depois Eles estarão servindo vocês, mas não comam e não bebam até a gente falar. Senhor Deus, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao Senhor. Queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de compartilhar, de provar do teu sangue, provar do teu corpo. Muito obrigado, em teu nome. Amém. Pode servir. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Senhor Jesus, obrigado porque nós alcançamos a graça de crer no teu sacrifício em favor de todos nós. Te louvamos pela graça que o Senhor concedeu a cada um de nós de crer que o Senhor subiu naquela cruz e morreu em nosso lugar. Morreu a nossa morte, levou sobre si todos os nossos pecados, Senhor. E que por meio do teu sangue precioso, hoje nós somos chamados de teus filhos. E que hoje carregamos sobre nossos corações a marca do teu sacrifício e da tua ressurreição. Que carregamos sobre todos nós, Senhor, a esperança de que um dia esses céus se abrirão. Que o Senhor há de voltar para buscar a todos nós. Por isso, Maranata, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha buscar a tua igreja. E até esse dia chegar, Senhor, nós queremos comer do corpo, coma do pão, e beber do teu sangue, beba do vinho. Em memória da tua obra e do teu amor por todos nós, até o grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Em teu nome, amém. Deus os abençoe. Os diáconos vão passar distribuindo os cálices. Pega seu irmão que está ao seu lado aí, dá um abraço nele. Tenham todos uma excelente semana em Cristo Jesus. Tem cantina lá atrás, show do Alegórica domingo que vem. Domingo que vem não teremos culto, teremos apenas o evento de evangelismo, amém? Ronei, muda.